Galinha baby, você é a minha alegria, um presente do céu para a nossa família. A minha vida mudou desde que você chegou. É um pedaço de mim, minha alegria sem fim. Papai do céu, me presenteou. Sonho inocente, os anjos do céu.